pra aqui, vem comprar de mim. Tô no corre louco em busca do Titim. Vem comprar aqui, vem comprar de mim. Vem fortalecer a banca dos negros. Se tô nos corre louco, é pra ter carro, mulher. Corda de ouro no pescoço, anjo de 100 no bolso pra trincar. Cê sabe nas cachorras se molha, maldade no olha. Na minha garupa quem andar, vamos pra onde? Pode crer, mulher, que é assim que é, rasgando as fotos, voando baixo, brisando o rosto louco pra te devorar todinha, safadinha, louca, porra. Vento em frente, brilha os olhos de boa, mas aqui não tem conto de fada, nem história de nina e de negros, corre louco, mas aí, deixa comigo, deixa pra lá, é hora de curtir e gastar. Com os compassos louco, do pé, toto do morro, as favelas em torno, tá tudo reunido. A quadrilha tá unida, que não cola traíra. É irmandade um véi, DRR, passe quem diria. Gelada na mesa, cannabis sem miséria pros irmãos. Amado e odiado, caro coro, joga é jogado, requer disposição, não amarela não. Sobrevivente só os leão que ruge na missão. Tem mais de 100 na infantaria, no exército na contenção. Vem comprar aqui, vem comprar de mim. Todo corre louco em busca do Titim. Vem comprar aqui, vem comprar de mim. Vem fortalecer a banca dos negros. Vem comprar aqui, vem comprar de mim. Todo corre louco em busca do Titim. Vem comprar aqui, vem comprar de mim. Vem fortalecer a banca dos negros. Vem, vem, vem, vem comprar aqui, se tu quer a boa, toma aí, no corre louco, mais um neguinho, conexão Caruaru, Belo Jardim. A irmandade me acionou, colei no jogo feio, amante do din-din, a sociedade já firmei. Dos becos e vielas, soldados eu recrutei, com meu exército eu garanto a cota do mês. Vendendo meu produto que é tipo exportação, produzido pelos moleque louco do sertão. A fórmula perfeita eu tenho aqui na minha mão, laboratório é óbvio, PDR produção. Os moleques do gueto provaram e aprovaram, as cachorras curtiram nossos sons e se molharam. Até as novinhas dispensaram o tal do funk, se ligaram que os vagal do rap se garante. No quarto espelhado provaram o sabor da blunt, as cenas censuradas vieram mais adiante. Fazer o que cê é o jogo que aprendi a jogar. Canta rap pros moleque as de sem contar. Você aí que dizia que meu som não curtia, agora curte essa pancada quase todo dia. Se liga aí, negue, decora essa letra aí. Se tu quer som de rocha, vem aqui comprar de mim. Se liga aí, neguinho, decora essa letra aí. Se você quer a boa, véi, então vem comprar aí, vem comprar de mim. Tô no corre louco em busca do Titim. Vem comprar aqui, vem comprar de mim. Vem fortalecer a banca dos negros. Vem comprar aqui, vem comprar de mim. Tô no corre louco em busca do Titim. Vem comprar aqui, vem comprar de mim. Vem fortalecer a banca dos negros. A marca é irmandade, o título outra espécie. Intermediário, Black, Gustavo e 17. Chavou a Vevete, já fui, peguei o cheque na troca. Vira leque, afirmo, calhambeque. O time é de jogo, vencer é nossa meta. Amarrelado, produzindo, investindo na hora certa. Quebra seca, pula muro, nasce pra vencer na rua. Fabricando, vendendo, produto da nossa cultura. O clima me provou que vale a pena sonhar. Espelho pra quebrada, o grande está exemplar. Quem é que vai falar que se foda eu tô com pressa? A milhão com meus parceiros pra chegar na nossa meta. Rap nacional, sou fiel. Confere a pancada que nós firma o cartel. Tem gosto de mel, quem ocorre vem pra mim. Te ofereço a noite, depois do botequim. A minha vida foi assim, assim que é, sempre vai ser. Sai de reggae, babanca, danada pra você. Sensação de poder, otimismo e glamour. Criado pelo beat, conjuminado pelo flow. Sensação de poder, otimismo e glamour. Criado pelo beat, conjuminado com o flow. Sensação de poder, otimismo e glamour. Criado pelo beat, louvado seja meu senhor. Vem comprar aqui, vem comprar de mim. Tô no corre louco em busca do Titim. Vem comprar aqui, vem comprar de mim. Vem fortalecer a banca dos negros. Vem comprar aqui, vem comprar de mim. Todo corre louco em busca do Titim. Vem comprar aqui, vem comprar de mim. Vem fortalecer a banca do